nível eu tô que tô, entre pastores, camelôs, cafuzos, mamelucos, mansões, bangalôs, afro sambas no metrô, faixa 7 abalô, leleô, leleô, leleô. Eu tô que vou, eu tô que tô, entre pastores, camelôs, cafuzos, mamelucos, mansões, bangalôs, afro sambas no metrô, faixa 7 abalô, leleô, leleô. Eu sou aquela lady que inevitavelmente você vai dar de frente em qualquer rua do centro, sobrevivendo ao excremento de onde venho. Não me contento, mas me viro com o que tenho. Dou um trampo no engenho do meu próprio pensamento. Garantia de aumento, redenção e lamento. Não sou de LA, nem vou pagar de Five Boro. Chico Racionais, Tom Jobim, DJ Malboro. Não repito rima ideia, nem levada que nem louro. Não tenho patrocínio da firma Bagulho de Touro. Gosto de som gringo de domingo a domingo, mas a gente é mendigo só, por isso xingo. Que é o mercado que eles têm, bingo. Ser macaco Brasil, hein? Me vingo, cuspindo minhas palavras de ataque. Rebelde com causa, seguro o baque. Eu vou que vou, eu tô que tô, entre pastores, camelôs, cafuzos, mamelucos, mansões, bangalôs, afro sambas no metrô, faixa 7 abalô, leleô, leleô, leleô. Eu vou que vou, eu tô que tô, entre pastores, camelôs, cafuzos, mamelucos, mansões, bangalôs, afro sambas no metrô, faixa 7 abalô, leleô, leleô. São Paulo, São Paulo é um inferno de cidade. Eu sou produto de SP, nascido na liberdade. Não consigo aceitar qualquer tipo de grade. Eu gosto de fluir, estilo onda que invade. Uma pá de lugar ao mesmo tempo sem alarde. Alterar o ambiente à minha volta, apesar de tanta pedra no caminho, tanta dificuldade. Ainda temo em trilhar a avenida da verdade. Carros, cores, canções, informações que colho. Coloco na cabeça, vi ouvido, nariz, olho. Montam o molho que volta no verso. O movido é expresso e esse é o processo. Ao vivo da padoca ou da mercearia, poesia de rua é meu dia a dia. E antes que alguém cite, é mais um som sobre a city. Por mamelo, sound system, sanidade no limite. Eu tô que vou, eu tô que tô, entre pastores, camelôs, cafuzos, mamelucos, mansões, bangalôs, afro sambas no metrô, faixa 7 abalô, leleô, leleô, leleô. Eu tô que vou, eu tô que tô, entre pastores, camelôs, cafuzos, mamelucos, mansões, bangalôs, afro sambas no metrô, faixa 7 abalô, leleô.